outra vez estou aqui no seu lugar. Voltei para te ver, eu aqui estou, vem correndo me abraçar. Esta é uma canção que eu escrevo a você, para lembrar do nosso amor que há muito tempo começou, não consigo esquecer. Foi tudo muito lindo quando nós nos conhecemos, que às vezes eu fico pensando e consigo lembrar de todos os momentos que vivemos. Já que estamos juntos, o tempo é pouco para amarmos. Me entrega seu corpo formoso, deixa-me beijar seus lábios cremoso como um doce de mel. Outra vez estou aqui no seu lugar. Voltei para te ver, eu aqui estou, vem correndo me abraçar. Esta é uma canção que eu escrevo a você, para lembrar do nosso amor que há muito tempo começou, não consigo esquecer. Foi tudo muito lindo quando nós nos conhecemos, que às vezes eu fico pensando e consigo lembrar de todos os momentos que vivemos. Já que estamos juntos, o tempo é pouco para amarmos. Me entrega seu corpo formoso, deixa-me beijar seus lábios cremoso como um doce de mel.